Friends, let shit get Evil Empire, laughing all the way to the bank. Eu preciso de um banho pra tirar o fedor de crack. Ela abaixou minhas calças sem o meu consentimento. Explorando pra mim atirar lá dentro. Eu não entendi por que ela morreu. Nossa tristeza tá atirando de um super preto. Eu tenho todas as armadilhas do barco pegando. Ela sabe muito bem de quem comprou. Balaclava pra não se identificar. Balaclava pra não se identificar. Nós fomos seu endereço. E algumas armas pra pedir perdão aí por alguém. Deus deu a foda fora. Mas né, cheguei descendo pra derrubo no saco. Deixa essa puta ensaboada. Deus deu a foda fora. Mas né, cheguei descendo pra derrubo no saco. Deixa essa puta ensaboada. Corre minha paneteira. E ela corre, tu né, cheguei descendo pra derrubo. Deixa essa puta ensaboada. Corre, tu vai acabar dentro de um pentagrama tipo. Corre, tu vai acabar dentro de um pentagrama tipo. Essa puta ensaboada, e minha paneteira, corre.